no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Então vamos falar sobre Simba, mas não é do Rei Leão, não. O Simba em questão é o curso de iniciação musical na banda. Que tal ter a nostalgia de Rei Leão tocando a música Ciclo Sem Fim? Ah, mas você não sabe tocar? Não tem problema. A iniciação musical do Simba está aí para isso, como conta o professor Érico Oliveira Fonseca. O Simba contribui praticamente como um curso preparatório, sobretudo para as pessoas que integram as bandas de música da região e que pleiteiam uma vaga no curso de música da UFOP. Bom, na verdade, uma das premissas principais do Simba é a musicalização, e esse é o papel que a gente tem tentado desempenhar nas bandas de música, de proporcionar musicalização infanto-juvenil dentro da banda de música. A dúvida que não quer calar é: quais instrumentos o Simba se propõe a ensinar? Israel Pereira é bolsista do projeto e quem nos conta mais sobre. Eu dou aula lá mais para os trompetes e trombone, para os metais em geral, na verdade, né? Mas lá também tem percussão e tem as madeiras, que seriam os sax, as flautas transversas e os clarinetes. Mas isso fica a cargo do maestro lá, que toca clarinete também. O Simba atua nas bandas que demonstram interesse em receber apoio do projeto. Atualmente, essas bandas são a de Amarantina e de Cachoeira do Campo, ambas de Ouro Preto. A ideia é de que o Simba possa expandir e atender outras demandas. Então, se você participa de uma banda e acha que uma ajuda seria bem-vinda, procure pelo Simba. É só ligar no Departamento de Música da UFOP através do número 3559-1408. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.